Bom dia, voo 9061, assistente da consorte, autorização para Guarulhos. Voo 9161, aguarde cópia. Aguarde cópia, voo 9061. Escuta, eu vou 9061. Autorizado Salvador Guarulhos, liga o 380. Decola da 90 com curva direita, saída da Eleda Bridge. Via Fusilão 96, Belo Horizonte, diretrizes, direto postos, conforme rota do plano de voo. 5164, transponder, controle, altera, 120, decimal 8. Autorizado Salvador Guarulhos, 380, decolando a 10, curva direita, saída da EL, Leda Brinde, a Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trife, postos após confirmar nosso plano de voo, o código 5164, o controle 1208, o voo 9061, no portão 10. Protegimento correto, Samir Trópico, se tiver questionamento. Temos por um pronto, voo 9061, obrigado. 9061, portão 10 para o fluxo de estacionamento. Da equipe de saldo, chame para o táxi. Coordenação autorizada, chame para o táxi do 9061. Gol 9061 para o táxi com ONU 57 a bordo, 3 horas 52, alterna Galeão. Livre táxi até o ponto de chave, a parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 118.95, ajuste no 012, bom voo. Ajuste no 012, livre até o ponto de espera da 10, com o ponto 18.95, vem Índia, o gol 9061. 061 no... autorizado, ingresso e decolagem, destino 00889. Autorizado, colega. Meia um, nove, dois, oito, controle, um, dois, zero, dois, nove. Bom dia, voo no 9061, passa 1500 pés. 9061, bom dia, contato radar, voo 380, voo direto Leda. Direto Leda? Assim. É, direto Leda. com 9061, chame Recife 1251. 251, bom final de semana. Comente.